Uma boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o seguinte tema: a fidelidade do profeta Daniel. Abre sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Enquanto a gente abre a palavra de Deus, é interessante a gente pensar uma coisa. Do que adianta a gente refletir sobre os exemplos de fidelidade da Bíblia se a gente não entender que esses exemplos foram escritos para que a gente seguisse os seus passos e imitasse a fé que eles tiveram? É isso que o livro de Hebreus vai nos dizer, certo? Não basta simplesmente eu louvar a fidelidade de Daniel. Daniel foi um grande homem, um grande líder, um grande profeta, um grande estadista, um grande político, um grande homem de Deus. Ah, que bom, Daniel foi, mas e você? E eu? Somos? Podemos ser? Podemos nos espelhar? E nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, que é um tema interessante, a partir do verso 1 ao verso 4. Assim diz a palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Daniel passou por uma experiência que, depois que você conhece ela como um todo, ela parece muito bonita, muito brilhante, muito bem sucedida. É mais ou menos como a gente analisar a história de José do Egito, já sabendo que ele ia ser o governador do Egito, que ele ia livrar a sua família da fome, ia ser bem sucedido, Deus ia abençoar, etc. Se você analisa dessa perspectiva, está tudo muito certo e tudo muito bom, mas o começo da história, tanto de José quanto de Daniel, não são tão bonitas assim. Daniel habitava na terra de Israel e Nabucodonosor, nas suas investidas sobre o mundo antigo, desenvolvendo seu império, expandindo seu império, chega até as portas de Jerusalém. Jerusalém era o centro do culto dos judeus, do culto hebraico, era o centro onde habitava a revelação, a palavra de Deus, o sacerdócio, etc., o povo de Deus, a capital do povo de Deus, a cidade do grande rei, e se espera que Deus livre Jerusalém. Essa promessa é repetida pela Bíblia no Antigo Testamento, que Deus livrará Jerusalém, Deus tornará a escolher Jerusalém, é o que diz o livro de Zacarias, mais para frente, e em outros momentos também, o livro de Isaías e outras profecias no Salmo, sempre designavam Jerusalém como um lugar especial de comunhão com Deus, de proteção da parte de Deus. Mas o fato é que uma das maldições da aliança lá no Pentateuco, lá no comecinho da Bíblia, nos primeiros 5 livros, já designavam que se o povo não fosse fiel a Deus, Deus traria os seus inimigos para reinar sobre eles, para os humilhar, para os derrotar, para os levar a cativeiro. E é isso que acontece com o povo de Israel. E esse cativeiro, ele é uma grande humilhação. Um povo que não adora a Deus, que não conhece o Deus verdadeiro, que não conhece a verdade, prevalecendo na sua cultura, na sua arte de guerra, sobre um povo que, entre aspas, deveria ser mais favorecido e deveria prevalecer por conhecer o Deus verdadeiro. Mas o fato é que o verso 2 diz que foi o Senhor que entregou Jerusalém, o rei Jeoaquim, os utensílios nas mãos de Nabucodonosor. Levou esses utensílios do templo de Deus para a casa de um Deus que não era Deus, um Deus com D bem minúsculo, e Nabucodonosor dá uma ordem para o chefe dos seus eunucos, dizendo que ele escolhesse da linhagem nobre dos reis, jovens de boa aparência, que demonstrassem serem bastante inteligentes, doutos em ciência, de boa aparência, sábios, competentes, para estudarem os costumes e a língua dos caldeus. E quais eram as matérias da graduação lá nessa faculdade, né? Você pode imaginar todo tipo de mitologia fantástica, equivocada, errada e ruim. Seria como hoje você estudar todas as linhagens das religiões afro-brasileiras e toda aquela mitologia dos orixás, enfim, das entidades que compõem esse mundo mitológico da religião africana e brasileira e etc. Ou seja, é você largar, vamos pensar assim, a sua faculdade em Jerusalém, estudando a Bíblia e estudar esse tipo de coisa. E eles com certeza estudavam a feitiçaria, a idolatria, tudo aquilo que era a cultura e a língua dos caldeus. Envolvia todo esse lado espiritual, pesado, ruim. E agora vamos analisar brevemente a condição de um jovem chamado Daniel no meio dessa conversa toda. A gente não sabe quantos anos ele tinha, mas vamos pensar numa estimativa larga para a gente não errar. Entre 15 e 25 anos, mas até um pouco menos que 25, ele tinha mais ou menos essa idade. E Daniel foi envolvido em algo do qual ele participava da culpa de Israel de ser infiel a Deus, porque ele fazia parte do povo, mas ele não era o culpado direto. Ele estava sofrendo por fazer parte de uma comunidade que, tendo a palavra de Deus, não foi fiel à palavra de Deus. E quem sabe a gente consiga ver um paralelo disso hoje na igreja. A gente faz parte de uma comunidade que deveria ser melhor, mas não é. E aí Deus manda juízo sobre essa comunidade, mas quem paga não é só quem é diretamente infiel, mas todo mundo. E Daniel, vamos pensar que ele sofre injustamente. E sabe que quando a gente sofre injustamente, a natureza humana evoca no coração, na mente, no espírito, um monte de perguntas e dúvidas do tipo, por que eu? Por que Deus não agiu para me livrar de um sofrimento cruel? É um sofrimento diferente de você ter uma dívida simplesmente. É um sofrimento diferente de você simplesmente não ser querido ou amado na família ou na igreja. Tudo isso é sofrimento, ter dívida, sentir-se não amado, enfim, e um monte de categorias de sofrimento que existem. Sofrimentos emocionais, psicológicos, emocionais, espirituais. Mas, além de todos esses sofrimentos, que é você ter o seu país destruído, a sua casa destruída, você tinha sofrimentos de tortura. Por exemplo, Aspenaz aqui, ele é o chefe dos eunucos, e ele vai ser o chefe de Daniel e seus amigos, e é provável que esses próprios amigos e o próprio Daniel foram castrados nessa viagem até a Babilônia. A gente não sabe se isso aconteceu, isso é muito possível, a maior probabilidade é que sim, isso tenha acontecido. E aí você imagina, né? Um jovem numa situação desse tipo. Qual é a disposição desse jovem de adorar a Deus, de louvar a Deus e ser fiel a Deus? Essa é uma pergunta retórica e teórica para a gente, mas Daniel teve que enfrentar essa pergunta de forma prática. É o que está acontecendo com você, é a destruição do seu povo, da sua casa, da sua identidade, da sua família, e o que você faz? A maioria das pessoas se revolta contra Deus, por causa da humilhação, por causa da situação ruim, e essa situação ruim, ela continua sendo descrita a partir do verso 5 a 8, que diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui está a resposta de Daniel para uma situação na qual ele é humilhado, o seu povo, ele é conduzido a um lugar para onde ele não quer ir, para viver uma situação que ele não quer viver, sobre tortura, sobre pena, sobre sofrimento e etc. E quando ele chega lá, ele não tem direito de escolher a sua comida, e isso é algo realmente assim que fere o lado psicológico do ser humano. Seria como eu chegar na Babilônia e o camarada querer me fazer comer banana. Aqueles que me conhecem sabem que eu detesto banana. Como é que aí o camarada vai dizer que as finas bananas da Babilônia eu vou ter que comer? Meu amigo, eu não quero chegar nem perto disso. Agora, Daniel tinha um problema pior do que o meu, porque o meu problema é um problema com gosto. Mas Daniel, ele sabia que ao comer aquela comida, ele estaria se contaminando. E isso revela que com certeza aquele vinho e aquelas comidas continham alimentos imundos, impróprios, em termos de higiene, em termos de qualidade, do que era servido, os animais, enfim, as coisas que se comiam, como algo imundo diante de Deus. E Daniel não está revoltado contra Deus, pelo contrário, ele toma uma decisão firme, forte, de não se contaminar. Aqui Daniel revela uma consciência guiada pela palavra de Deus. Ainda que ele sofresse, que ele não gostasse de sofrer, ainda que ele pudesse achar, e com razão, que ele estava vivendo uma situação injusta, ruim e etc., ele não lança a culpa sobre Deus. Quem sabe ele estudou o livro de Jó, né? E caiu todas aquelas desgraças sobre a vida de Jó, e a Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus culpa ou erro algum. Para Jó, Deus não tinha cometido nenhum erro em permitir toda a terrível desgraça que caiu sobre ele. Quem sabe Daniel, na sua juventude, estudou o livro de Jó, estudou a relação de Deus com as pessoas e entendeu que o sofrimento é consequência do pecado e não da vontade de Deus. E que nós, enquanto seres pecadores, vamos sofrer coisas ruins? Sim. Mas louvado seja Deus por isso, porque em meio à maldição do sofrimento, Deus torna essa maldição em bênção, em desenvolvimento do caráter, em desenvolvimento da relação com Deus. E Daniel optou por esse caminho e foi recompensado de forma maravilhosa. Versos 9 a 16, diz assim o texto: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Deus respondeu a uma firme decisão de não se contaminar com o que a palavra de Deus proibia, com uma bênção extraordinária. A primeira bênção é você encontrar do carcereiro da tua prisão misericórdia e boa compreensão. É como eu ser preso por ser fiel a Deus em relação ao sábado, em relação a alguma outra questão, e eu vou lá e sou preso e me é designado a comida da prisão. E eu chego ali pro meu amigo carcereiro: meu querido, como você está? Tudo bom? Olha, eu não como isso aí não. Como é que um carcereiro normalmente trataria alguém assim? Tá maluco, meu irmão? Come esse negócio, cala sua boca. Quer apanhar, quer morrer? Perdeu a noção do negócio? É daí para pior. Mas a disposição de ser fiel a Deus era bonita, e Deus recompensou isso tocando o coração de uma pessoa pagã, de uma pessoa violenta, de uma pessoa ruim. E agora essa pessoa violenta, ruim e pagã, começa a tentar ajudar. Não, ó, fala com o cozinheiro-chefe. Ele vai até o cozinheiro-chefe e diz: olha, Eu quero comer o mais simples, eu não quero comer essa comida. Me dá legumes e água. O camarada diz: olha, eu tenho medo, porque se perceberem que eu não estou dando a comida certa para você, você pode ficar doente, você pode ficar pior, e o rei vai perceber, e a cabeça vai rolar, e vai ser a minha. E Daniel diz: olha, experimenta, me dá 10 dias a comida que eu estou te pedindo, depois você compara. E quando eles fazem isso, Deus honra aquela decisão, e a aparência deles, e a força física, e a força mental, sem dizer a força espiritual deles, era uma energia que resplandecia no seu semblante, no seu corpo, e o chefe, ele não teve nem dúvida de que aqueles jovens poderiam prescindir do vinho, das finas iguarias, que eram coisas imundas, né? E é interessante que esse mundo chama de coisa fina e coisa boa o que é imundo e proibido por Deus. E além dessa bênção física do corpo, Deus deu mais bênçãos para esses homens que se decidiram não se contaminar. Verso 17 a 20 diz assim: ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Se diz por aí que a relação com Deus ou com a palavra de Deus atrofia as qualidades mentais, científicas das pessoas. Isso é uma bobagem tremenda, porque o próprio advento da ciência moderna se deu em grande, grande, grande parte pela atitude cristã de acreditar que Deus criou o universo com ordem, que podia ser acessado cientificamente e compreendido. E esses homens aqui, 6 séculos antes de Cristo, eles viviam num lugar onde a ciência humana era muito bem desenvolvida. A Babilônia tinha um bom sistema matemático, trigonometria, tinha um bom sistema filosófico e científico para a época na qual eles viviam. As muralhas da Babilônia, a engenharia, era uma das grandes maravilhas, se não a maior maravilha do mundo. Os jardins suspensos, a beleza, a construção, eram pessoas competentes naquilo que faziam, dentro dos seus conhecimentos científicos. E como é que eram esses hebreus escravos e humilhados? 10 vezes melhores. O conhecimento de Deus, da palavra de Deus, a relação com Deus, não torna ninguém ignorante. Muito pelo contrário, é a falta da relação com Deus que torna, inclusive, pessoas inteligentes, pessoas ignorantes. E Deus os abençoou com uma bênção mental, espiritual, de conhecimento, de inteligência, de sabedoria. E sabe, meus queridos, que a Bíblia diz algo muito interessante que eu acho que se aplica a essa situação aqui. Que aquele servo que recebeu poucas bênçãos de Deus, se ele foi fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. A gente conhece a história de Daniel de cabo a rabo, e a gente esquece que se Daniel não tivesse sido fiel nesse comecinho aqui, com a atitude simples de não se contaminar com a comida que Deus pediu para não comer, toda a bênção posterior do conhecimento, da inteligência, das profecias, das visões, seria apenas possibilidade, não realidade. Daniel jamais teria sido quem foi, se não tivesse tomado decisões simples de fidelidade a Deus. Portanto, para que você seja um Daniel um dia, você não tem que pensar que você quer ser um grande político para dominar sobre Babilônia, ou sobre Brasil, ou sobre Estados Unidos. Você não tem que começar pensando de cima, você tem que começar pensando onde você está, sendo fiel nas coisas pequenas. Você não precisa carregar o peso antes de estar preparado para carregar esse peso. Sabe, quando a gente é fiel nas coisas menores, Deus nos prepara para coisas maiores. E é por isso que nós não podemos negligenciar nenhuma área da nossa relação com Deus, ainda que ela pareça ser pequena, ou da nossa relação com as pessoas. Todas as coisas são importantes. Os nossos olhares, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não são simplesmente as atitudes do culto. Eu vou me ajoelhar com reverência. Se eu não ajo com reverência diante de Deus, nos outros momentos, no carro, na empresa, na escola, onde quer que seja. Do que adiantaria eu ser reverente diante de Deus aqui e não ser reverente diante de Deus lá fora? Porque aqui na igreja, eu passo 5 horas por semana, lá fora, eu passo 24 horas por dia. Do que adianta ser cristão aqui e não ser lá fora? E do que adianta tentar ser cristão nas coisas maiores? Quero pregar o evangelho para o mundo inteiro, mas nas coisas pequenas, eu não quero. Assim, que de igual forma, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, não somente daqueles que são grandiosos. Vamos pensar que no nosso impulso carnal, numa discussão de trânsito, a gente arranca uma faca e mata a pessoa. Isso aí exige um arrependimento, né? Imagina, uma coisa terrível, grandiosa do lado negativo. Mas eu não preciso chegar a esse ponto para precisar me arrepender dos meus pecados. A mínima falta de amor, a mínima falta de fé, revelam um Ezequiel que não quer amar e que não tem fé. E será que isso não é motivo de arrependimento? A mínima indisposição de amar é um grande pecado. E se eu tenho dificuldade de amar a minha mãe de forma perfeita, de forma correta, como é que eu posso não me arrepender diante do fato que eu não amo como eu deveria ela? Como é que eu vou amar vocês, que são bem menos íntimos do que ela, que são bem menos, entre aspas, importantes na minha vida do que ela? E eu tenho que me arrepender do que é pequeno, a minha pequena falta de amor para com ela, da minha grande falta de amor para com ela, e assim também para com vocês, assim para com Deus, assim para comigo mesmo, e assim para com a vida. E são essas pequenas coisas que poderão servir de trampolim para que eu possa um dia ser usado por Deus de melhor forma, e de igual forma acontece com vocês também. Sabe, Daniel e os seus amigos, eles foram peças essenciais nas questões políticas e espirituais do seu tempo. Daniel foi um homem cuja influência política transcendeu reinos. É como se, por exemplo, você tivesse um grande homem no governo de Fernando Henrique Cardoso, e esse grande homem continuasse no governo do PT, da Dilma, do Lula. Ele é respeitado por todos. Podem ser partidos opostos, era a Babilônia contra o Medo-Persa. Você vai encontrar Daniel sendo honrado em Babilônia e em Medo-Pérsia. Porque é isso. E ele foi peça-chave no desenvolvimento político. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho e ele esquece, e existem divergências aí se ele esquece ou se ele quer provar os sábios. Eu tive um sonho, conta para mim o sonho e a interpretação. E aí os homens dizem, ninguém pode fazer isso, vamos matar todo mundo então. E quando pega Daniel para ser morto, ele diz, não, peraí, o que aconteceu? Não, o rei teve um sonho e os sábios não sabem dizer o sonho e a interpretação e vai morrer todo mundo. E Daniel diz, eu vou orar a Deus, pede para o rei um tempinho. Eles oram a Deus, Deus dá a revelação, e agora Daniel, no meio do mundo político, que é um mundo imundo, horrível, corrupto, Daniel é fiel e testemunha do plano de Deus, desde o tempo da Babilônia até a volta de Jesus Cristo. E sabe que Daniel foi usado para esclarecer as questões espirituais nesse grande conflito entre o bem e o mal, inclusive numa nação pagã, numa nação idólatra. E dá uma olhadinha em Daniel 4, verso 18, tem uma questão que eu acho interessante nessa discussão. A Bíblia diz assim, Nabucodonosor dizendo, né? Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, que era Daniel, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nabucodonosor era um pagão, politeísta, E ele percebia em Daniel um espírito diferente, uma atmosfera mental, espiritual diferente, e ele atribui isso aos deuses santos. Mal sabia ele que ele estava quase 100% com a verdade. A presença em Daniel não era de deuses santos, mas do Espírito Santo. Não eram deuses santos, era um Deus santo que habitava no coração de Daniel. O corpo de Daniel era o templo desse Espírito, assim como é o teu corpo, o templo do Espírito Santo. E essa má compreensão continua em outros capítulos também, lá no capítulo 5, no banquete de Beltesazar, também, a hora que Amão escreve aquelas palavras enigmáticas, e o rei fica absorto e sem saber o que fazer, e a mulher entra e diz, chama Daniel, porque o espírito dos deuses santos está com ele. Mas Nabucodonosor, na sua experiência com Daniel, teve a sua compreensão transformada. Olha o verso 37 do capítulo 4. Nabucodonosor diz assim, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Nesse ponto da experiência de Nabucodonosor, ele não mais dá glória aos deuses do céu, ele dá a glória ao único rei do céu, o Deus verdadeiro. Essa é a obra que Daniel conseguiu realizar com o seu testemunho, que começou com uma decisão pequena aos olhos do mundo, porque não se contaminar com aquilo que todo mundo se contamina, é uma decisão pequena. Não ser mentiroso num mundo onde todo mundo é mentiroso, é uma decisão pequena, mas que vai abrir um leque de oportunidades, para que um dia, uma nação pagã, um rei pagão, se dobrem diante do rei do céu, para a salvação, para o louvor, para a glorificação, para que se reconheça que Deus pode humilhar quem anda na sua soberba, soberba da sua ciência, soberba da sua falsa religião, soberba de qualquer coisa. Assim, é que aquela decisão pequena de ser fiel, deu o caminho para Daniel poder passar por uma prova difícil. Vocês lembram que no capítulo 6 existe a famosa história da cova dos leões, que talvez seja a história mais famosa do livro de Daniel? E basicamente a questão é a seguinte: Daniel, ele desenvolveu a sua relação com Deus e com os homens de tal maneira que ele se destacava e ele atraía, obviamente, a inveja dos outros. E ficava claro que ele era o homem apropriado para ser o verdadeiro rei, governador, o verdadeiro primeiro-ministro da nação lá dos Medos e Persas, e aqueles homens estudaram a vida de Daniel para encontrar ele uma falha, um desvio de dinheiro, uma corrupção, uma desonestidade. Eles não encontraram nada, e eles dizem assim, nós só vamos encontrar alguma coisa que acusar esse homem, se procurarmos na lei do seu Deus. E aí eles, de forma desonesta, eles vão para o rei e pedem para o rei fazer um decreto que ninguém pode orar, que se orar vai ser morto para um outro Deus que não seja aquele rei humano. E o que que Daniel faz? Daniel ora ao Deus do céu. Professor Reinaldo Siqueira tem uma interpretação que é uma possibilidade. Ele afirma que isso é possível, que esse momento de Daniel 6 seja o momento que é descrito em Daniel 9. Lembra que Daniel 9 o profeta faz uma oração a Deus, confessando o seu pecado, o pecado do seu povo de Israel, e pedindo para Deus restaurar Israel para sua terra? E o que que Daniel diz? Que ele tinha estudado a Bíblia, o livro do profeta Jeremias, e entendeu que era um fim dos 70 anos de cativeiro, e que no fim dos 70 anos tinha que orar a Deus. E é possível que quando a profecia está se cumprindo, e tem que orar a Deus para Deus restaurar o povo, o que que os homens fazem? Lança um decreto que quem orar vai ser morto. E aí, o que você faz? Daniel, lá atrás, ele tomou a decisão de não se contaminar, e aquilo preparou ele para, nesse momento, diante da ameaça dos homens, ameaça da vida dele, que ele não podia orar, Ele vai, se ajoelha e ora a Deus. Obviamente ele é pego, porque ele estava sendo espionado, ele é lançado na cova dos leões, e quantos leões encostaram em Daniel? Nenhum. Mas a Bíblia diz que no outro dia, aqueles que tramaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões, e não sobrou um deles, porque Deus livra aqueles que são seus, com misericórdia, com poder, com milagre, se preciso. Falando em milagre, vamos lembrar de Daniel 3, Nabucodonosor manda fazer um ídolo, e todo mundo tem que adorar esse ídolo, e quem não adorar vai ser lançado no fogo. E os amigos de Daniel, Daniel não está presente, é possível que ele estava dominando lá os assuntos do reino, e não foi para essa celebração, e os amigos dele foram, e ali os amigos não se ajoelham, eles também são fiéis a Deus, não é só Daniel, eles não se ajoelham diante do ídolo, e o rei Nabucodonosor dá mais uma chance, olha, mais uma vez eu vou te lançar no fogo, e os amigos de Daniel dão uma resposta linda, olha, se o meu Deus quiser me livrar, Ele me livra, mas mesmo que Ele não queira me livrar, saiba que eu não adoro o teu ídolo. Deus faz milagre? Faz, mas mesmo que Ele não faça, Ele é Deus, e mesmo que Ele não faça, o seu povo o adorará. Para terminar, capítulo 7 a 12 de Daniel, é uma das sessões mais difíceis e mais lindas da Bíblia. Todos aqueles animais e toda aquela questão, e o santuário por terra, e as dinâmicas entre o rei do norte e o rei do sul, aquilo tudo é uma coisa tão complicada, que hoje já faz quase 3 mil anos que Daniel escreveu isso, uns 2.600 anos, e nós ainda podemos estudar muito para entender o que Daniel falou. Tamanha é a inteligência da visão, do relato, de tudo aquilo que Deus mostrou para ele. E Daniel só foi capaz de dar a nós esse tesouro, porque lá atrás ele tomou uma pequena decisão: não se contaminar, não duvidar de Deus, crer em Deus, apesar do sofrimento que ele estava passando. As profecias de Daniel revelam um quadro histórico e profético tão impressionante. Fala da morte de Cristo, fala de uma profecia enorme de 2.300 anos, fala de toda a perseguição papal do chifre pequeno, que é algo que é uma das grandes provas da verdade da Bíblia, porque tudo isso que a igreja romana fez em nome de Cristo é tão abominável, é tão horroroso, é tão nojento, é tão podre, que se a Bíblia não relatasse isso, a gente poderia ter um grande ponto de interrogação, e dizer assim, como é possível que o Evangelho tenha produzido algo desse tipo? Mas lembre-se que não foi o Evangelho que produziu a Inquisição, a perseguição, muito pelo contrário, quem produziu isso foi o Anticristo, que usa o nome de Cristo para pregar a mentira, para colocar no coração do homem a sede de poder, de dinheiro, de influência, ainda que tenha que matar, tenha que mentir, tenha que roubar. Foi isso que a igreja romana fez. E a profecia de Daniel é um quadro vívido dessa realidade. E eu gosto muito do capítulo 10, quando ele tem uma visão perto do rio, e ele cai por terra como se tivesse morto, e ele vê um homem chegando, um ser espiritual como um homem, um anjo, ele toca, e o anjo dá uma mensagem muito bonita para ele: Daniel, tu és muito amado. Se Daniel não tivesse tomado uma pequena decisão no começo da sua prova, da sua vida, ele talvez não ouviria isso da parte de um ser celestial. Mas ele tomou uma pequena decisão: não se contaminar. E essa decisão se multiplicou em bênçãos para a Babilônia, bênçãos para a Medo-Pérsia, bênçãos para Israel, bênçãos para o cristianismo e bênçãos para mim e para você. Uma decisão pequena. Quantas decisões pequenas a gente tem que tomar? Abandonar as pequenas palavras, ou as pequenas mentiras, ou as pequenas vaidades, ou as pequenas desonestidades, que no fim das contas não são tão pequenas, porque a mínima desonestidade é a vontade de Satanás, a mínima falta de amor é a transgressão da lei de Deus, E eu acho que, por mais que a gente experimente tudo isso na nossa experiência da vida, a gente está cansado disso. E a gente está cansado de não ser igual Daniel. E a gente está cansado de ser devorado por leões, não de ser liberto dos leões. E a gente está cansado. E Deus dá a oportunidade hoje de que eu e você venhamos a entregar a Ele as pequenas coisas, para que elas nos preparem para as maiores coisas. Nós estamos nos preparando para viver num mundo que a gente não vai poder comprar ou vender. Como é que a gente vai viver? Somente pela graça e misericórdia de Deus. O nosso alimento não vai ser as finas iguarias do mundo, mas vai ser pão e água, é o alimento simples. E se a gente não se preparar agora, quem que vai encarar o fim? Quem que vai receber, igual Daniel recebeu a promessa, descansarás, mas levantarás no fim dos dias para receber a sua herança? Quem que vai receber essa promessa? É quem tomar as pequenas decisões agora. Eu tenho muitos pequenos pecados, que não são tão pequenos. Eu tenho dificuldade de ser fiel a Deus. Eu tenho dificuldade de ser fiel a vocês. Tenho dificuldade de ser fiel à minha família. E tudo isso começou com pequenas decisões. De ficar bravo em vez de ficar feliz. De ficar infiel em vez de ficar fiel. Não, em pequenas coisas. E isso vai crescendo e vai nos transformando em algo que a gente não quer ser. Pessoas hipócritas, falsas, mentirosas, escravas de pecados em relação ao dinheiro, em relação ao sexo, em relação a essa busca por poder, por influência, por aparência, que não leva ninguém a lugar nenhum a não ser para o inferno. E tudo começa com pequenas coisas. O próprio pecado do diabo não começou com grandes coisas. E hoje nós vamos entregar para Deus as pequenas coisas. Você tem elas para entregar para Deus? Coisas que te afastaram dele? Olha para o exemplo de Daniel. Deus quer fazer grandes coisas em você e através de você. E que nessa noite, ao orarmos e louvarmos o nome de Deus, você entregue a Ele as pequenas coisas. E se você quer fazer isso, eu não vou te convidar à frente hoje, nós já viemos à frente em outro momento, mas eu vou te convidar a colocar-se em pé e louvar o nome de Deus. E dizer para Ele: Senhor, eu quero te entregar as pequenas coisas porque eu quero estar pronto. Pronto para morrer. E se eu não vou morrer, pronto para ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Vamos terminar com oração. Deus maravilhoso e bendito, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de entregarmos os nossos pequenos pecados, que são grandes pecados, nas Tuas mãos, Pai. Perdoa-nos a nossa falta de semelhança com Jesus, a nossa falta de semelhança com Daniel. Muitas vezes nós aceitamos nos contaminar, nós Te confessamos isso e nós queremos ser diferentes do que nós temos sido, Pai. Que a Tua graça nos baste para isso, nos perdoando e transformando. E que o Senhor, através das pequenas decisões de fidelidade, nos prepare para testemunhar de Ti grandemente neste mundo. Que a Tua graça nos baste para isso. Que somente o Senhor seja louvado e exaltado. E que assim o Senhor faça em nós e através de nós toda a Tua vontade. Dá-nos um bom descanso, uma ótima noite. É o que Te pedimos, confiados. Que o Senhor fará melhor do que Te pedimos ou podemos imaginar. E que a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai e a graça de Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém.